Uma grande igreja tinha 20 novos evangelistas que estavam ali à disposição da obra o dia inteiro para se aperfeiçoarem e aprenderem mais acerca do reino de Deus. Quase não tinham tempo para nada. O dia inteiro ficavam na igreja. Na hora do almoço, podiam ter um pouquinho assim de distração e descanso. E foi numa hora dessa que aqueles 20 moços viram um carro fúnebre passando sem nenhuma comitiva atrás. Um dos evangelistas disse: "Que coisa triste. Uma pessoa vai ser sepultada e não tem ninguém acompanhando o funeral." E o outro evangelista comentou: "Será que esta pessoa era tão solitária e viveu tão afastada da comunidade que nesta hora tão triste não tem sequer um parente para acompanhar o funeral?" E eles ficaram imaginando quem poderia ser aquela pessoa tão sozinha. Então, eles olharam para o relógio e ainda tinham uma hora de almoço. E disseram: "Vamos acompanhar esse funeral. Vamos prestar uma última homenagem a esta pessoa." E foram atrás do carro que andava vagarosamente por aquela rua em direção ao cemitério. E quando o carro fúnebre parou, o motorista desceu e era um pastor. Um pastor daquela cidade mesmo, mas um pastor idoso, que por coincidência já havia sido também pastor daquela igreja onde os jovens evangelistas estavam estagiando. E o pastor, ao vê-los, ficou surpreso e disse: "Quem mandou vocês aqui?" E eles disseram: "Ninguém. Viemos porque quisemos." E o velho pastor disse: "Mas como vocês ficaram sabendo do funeral deste homem?" E eles responderam: "Não, nós não ficamos sabendo. Apenas vimos o carro fúnebre passando sozinho e tivemos compaixão desse defunto solitário e viemos aqui acompanhar o funeral." Então o pastor disse: "Vocês são os novos evangelistas da nossa igreja?" E eles disseram orgulhosos: "Sim, somos nós." E o homem, então, pensativo, disse: "Pois eu vou contar uma coisa a vocês. Como Deus é fiel e nunca se esquece daquilo que promete. Há muito tempo atrás, o pai deste falecido era um homem muito rico. E ele se converteu ao evangelho e doou o terreno e financiou a construção desta igreja que hoje vocês servem. E quando os pastores antigos quiseram homenagear o benfeitor, por ser um homem muito bom e muito humilde, ele disse: 'Eu sou feliz, eu tenho tudo, tenho Deus, tenho a salvação, eu não quero nada. Não quero nenhuma homenagem. Prefiro receber o meu galardão de Deus.' E os pastores antigos insistiram para homenageá-lo. E aquele homem bom disse: 'Não quero nada. Apenas uma coisa eu vou pedir. Estão vendo este meu filho pequeno? É o meu único filho. Eu o amo muito. Eu quero de vocês a promessa de que mesmo depois que eu partir, vocês cuidarão do meu filho.' E os pastores antigos prometeram que sim. E o tempo foi se passando. Aquele homem rico que doou o terreno e construiu a nossa igreja faleceu há muito tempo atrás. E toda a sua fortuna ficou com seu filho, que gastou o seu dinheiro com prostitutas e meretrizes, que dissipou todos os bens e acabou na miséria. Depois se envolveu com as drogas e com o submundo. E aqueles pastores antigos também foram morrendo. E poucos se lembravam da promessa feita. Eu era jovem naquela época, mas eu me lembro do compromisso. Então fui procurar este filho e o encontrei destruído, doente. E preguei para ele o Evangelho e falei do amor de Deus. Ele quis receber Jesus como Salvador, mas nunca quis frequentar a igreja. Mas agora ele também morreu, porque contraiu uma doença grave e ninguém sabia do seu passado, ninguém sabia da sua história, ninguém mais se lembrava do seu pai, o benfeitor da nossa igreja, mas Deus não se esqueceu. Por isso, hoje, sem saber como, vocês tiveram este impulso de acompanhar o funeral, tanto para demonstrar gratidão àquele benfeitor, como para cumprir a promessa dos pastores antigos. Até na hora da morte, estamos homenageando aquele homem que fez tanto pela obra de Deus. Escute, meu amigo, escute, minha amiga. Tudo o que você fizer pelo reino de Deus, pela casa do Pai, vai ficar registrado na eternidade. E o Senhor Jesus promete voltar logo. E Ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 56, verso 5, o próprio Deus diz: também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar, e um nome melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Você pode confiar em Deus. Neste Senhor você pode esperar, porque ainda que as gerações passem, ainda que a memória dos homens caia no esquecimento, contudo, aquele Deus Todo-Poderoso jamais te deixará e nunca te desamparará, porque Ele é fiel e o justo galardão Ele te dará na volta do Senhor Jesus.